No próximo Oriente, um amanhecer nómada. Thank you. o Oriente como o lugar de partida, de origem e o lugar eterno de reinvenção. no próximo Oriente, estendidos no divã das poetisas. Na viagem das mil e uma noites. Thank you. No próximo Oriente, ecos de um tempo longínquo. No cinema do Próximo Oriente, um grande plano do deserto. Thank you.